falou: deixai vir a mim os... Porque dos tais é o reino dos céus. Deus seja louvado e muito obrigada pela participação de vocês.